309, 269 noite. Brasília? Paulo Salvador, boa tarde, 269 noite. Aviões 233, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Fátima, táxi em Índia, no ponto de espera Torre, o nono 8, decimal 95, QNH, 1-0 no 4. Fátima, e a Índia, quanto ponto de espera no 08-4-2-2-3-2-9-5-2-2-3-6-7. Azul 6918, Alfa, reporte antes do táxi em Juliette. Livrando Alfa, chamante da táxi em Juliette, azul 998. K3235, pronto 4. Pronto, Brasília. K3235 autorizado para o aeroporto de Confins, via peso Luno 0 por base, após sair conforme rota. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5167, controle 120, décima 8. Nível 360, 10 por base. Decola da 10, curva direita, faz a saída da Elf, transição Motiva, 167 é o transponder, 108 é o ponto de vista, 3835. Tá, 3835, correto, chama pronto, portão 8. Portará. Dozinha? Afirmativo, já passa na 255 de Salvador. Autorizado, 2500, virado Cairo, de trem de Juliette. Jolie, grato. Passarelo 2233, autorizado a linhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus com 10 nós. Linha decola no 0, 2233, passarelo. Bono 097, Campo Centro Recife, frequência 11260, alterna 1288. 366, Gol no 620. Gol no 620, chama a torre frequência 1-1-895. 1895, obrigado. Controle em Corja, boa tarde, 2233, Passaredo decolado, da... sai da mão. Passaredo 2233, contato radar na decolagem, suba, sai da mão, sem restrições, nível 1-1-60. Sem restrições para o 1-6-0-2-2-3-3, passarelo. Vida da El e aguarda cópia. Da El, aguarda cópia, do 1-6-0. Tran 3-2-3-5, puxa back acionamento, porta número 8. 3235 tá livre, chama táxi. Ele já corre o táxi, 3235. 05, frequência livre. Boa tarde, gol no 620. 620, muito boa tarde. Está autorizado o pouso, pista 10, vento 120 graus com 12 nós. Livre pouso, gol no 620. Seu 2233? Prossiga. A possibilidade de a gente voar com a prova de WhatsApp? Autorizado, WhatsApp 2233. Muito obrigado. Da 3235, corte do táxi, POB 153, Campinas, 3 horas. Obrigado. E a parte táxi Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 1014. Tem 14295, ponto de espera da testa ali do táxi, da 3235. Paulo, bom dia, o gol 620 livrou. Gol no 620, táxi via Alfa, reporte antes do táxi e Juliette. Alfa, Juliette. Aqui de Mateus 2500, livrando a CTR, é o Vitorinho de Júlio. Vitorinho de Júlio, frequência livre. Passa até o regresso, beleza. Ô, você viu? Posição é 63, 14, portão 7, está livre, chama táxi. Portão 620, autorizado, Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento uma centena com 10 nós. Além da cola, dando zero, está 3, 2, 3. Muito boa tarde, OTAN 3145, informação Oscar. 3145, prepara a saída da EL, número 2, cópia. Guardando. Funcionamento 314, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Fátima, Taxi Índia. Ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 1014. Salvador, Gol, no ano 69, não guarda autorização. Gol, no ano 69, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Pêsulo 10, Piraí, Umbade, Pêsulo 44, Pagog, nível 360, saída da EL Leda Motiva, decola da pistão 10 após a decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5410, controle 120, decimal 8. 69, cidade de Guerra Bravo, Rio de Caxias, 65, Zona da Cidade, também, era muito difícil, segue a saída da Gaia, 4, 0, 1, cidade de Guerra Bravo, 0, cidade de Guerra Bravo, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 0, 8, 69, Bravo. O número 69, correto, chama pronto, portão 2. Maravilha, o número 69. O Airport 206, flight level 050, fly Sierra Victor 368. Felipe 07, aciona a identificação. Pronto, cópia, 3145. Já 3145 está autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da EL, Leda, Irume, decolada pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5412, controle 120, decimal 8. Está autorizado 360, Galeão, upper November 857, decola pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Irume. 5412 do transponder, 208 controle, portanto 3145. 3145, correto, chama pronto, portão meia dúzia. Chama lá. 3, 2, 3. 07, ainda não recebi sua identificação. O Xenané 314, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, com 11 nós. Autorizado alinhar e decolar, Oscar. Troque código para 0213, mantenha o corredor, reporta Paripe, 1.500 pés. 0213. Olimpo 07, contato ao radar 4 ou 5 milhas, do oeste do oeste Salvador, voa Mari para a chegada Mari, desça para o nível 060. O 969, portão 02, está autorizado, chama táxi. 07, voa Mari para a chegada Mari. Juno 4, decolou 40, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle Salvador, Xenia 63, Juno 4, decolado, perfil Momo. 03, 15, posição meia dúzia, pushback acionamento. 63. Tá falando, ficou 63. O Xené 63, 14, atenção 340. Salvador, 3190, boa tarde. 3190, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070. Via chegada Mari, redução 2509. 70. Via Mari 259. Tô no 869, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o procedimento terminado a partir de Serra Vitor 366. pés, autorizado a terminagem, ajuste no 0 no 4, tô no 869. Paredo 2233, chamo centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260288, obrigado, bom dia, Paredo. 3835, chamo centro Recife, 12835, alterna 1251. Bom, no 869, informação de tráfego, 12 horas, no 3 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, um bravo 92 papá, não interfere na sua aproximação. Gente, boa noite, 69. Azul 4206, atenção, azul 4206, distant 4000 feet, 2210, 14, reduce your speed to 10 knots. Controle Oeste 6314, possibilidade Varney. 6314, mantenha a pressão da telha mão. É 210, aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, via chegada Mari. Tipo 07, reduza para 200 nós, desça para o nível 050. Olimpo 07. Reduza para 200 nós, 200 nós. Zero graus com 9 graus. Olimpo 07, voa para Serra Vitor 368. Zero sete, retração para sequenciamento, curva agora à esquerda para o 0 no 5. Limite radial 280 de Salvador. Zero no 5, limite radial 280 de Salvador. Zero 6, distância 2500 feet, 2104, cleared and reverse route. Airport Airport Gate, Arnada Approach, 2.2. 3190, desça para nível 060. 060, mulher. 6210, desça para nível 070. Ok, 070 para o 2.0. 070. Bruno, o Sina Ferraz, chegando através de parede. Oscar, reporta rotatória. 2145, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pat Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 98.95, QNH 104. Via Pat Índia, ponto de espera Torre 1295, ajustão 104, 3190, reduza para 2309. 230, tá 3190. 1169, decolou 47, controle 120, decimal 8. 208, 1169, decolou, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, 1169. 169, decola na Dael, passando quase. 1400 pés. Estou no 169, contato radar na decolagem, tipo via saída da Dael para o nível 360. Via saída da Dael 360, voo no 169. Olimpo 07, desça para 3000 pés, ajuste no 04. Uno, 0 milhas, oeste da posição Duna, resta uma navegação para de Duna, autorizado o NDB Zulu, pista no 0. Autorizado pista no 0, vento 120 graus com 11 nós. Autorizado pouso, pista no 0, boa noite, né, nós. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, prossiga. Estamos igual com o campo, querido. 3990, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Após o tapo, vou encerrar a vista 368. 4000, 1014, após o tapo, encerrar a vista 368. É 210, desça para nível de voo 050. Fox 06, contact Salvador Tower, frequency 118, decimal 95. 118.95, azul, frequency. 6210, autorizado nível 050. 050, 6210. Azul, frequency 06, time shown for INAS, runway 10. Fox 06, continue approach and send by runway location number 2 for landing. Pelo Romeu Oscar, prossegue final da noite, reporte no través da Enrimar, do jeito que espera. Final da noite, reportando no través da Enrimar, pelo Romeu Oscar. Renovador, da 31, mantenha o ponto para o 0, pronto. Da 3145, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantém. Voo 1869 no solo 50, libera a direita, 121 no decimal 9. Direita 219, igual no 869. Boa noite, 69, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa noite, 10, 130 graus com 11 nós. Clear to land for 206. Após o Embraer na curta final, autorizado alinhar e manter pista no 0. Gente, após o Embraer e manter pista no 0, tá? 3190. 3190, autorizado procedimento RNAVE, passa a ser a vida 368. Autorizado RNAVE, 368, tá? 3190. Tráfego Salvador, é 0999, tem que dar informação. 1-1-8-9-5, Olimpo 07. 0, saída da EL, Leda, Motiva, decola da pista no 0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5434, controle 1-2-0, décima 8. Salvador, Olimpo 07, sua final do Olimpo 07, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo o Airbus da TAM alinhando para decolagem pista no zero e um Bravo November 2 Papá com pouso autorizado na 17. Continue a aproximação, aguardando a autorização. Azul 4206, on ground at 52, turn your right to 11, that's 9. Da 3145, tem decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, 12 nós. Teve decolagem da 3145. 4206, aproveita taxi via taxi Alpha Juliet Gate 08. Alpha Juliet. Passou 368, aviso 3190. 3190, ciente, reporta passando 366. Qual 366? É 62 no 0, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado procedimento terminado a partir de Serra Vita 368. 4 mil pés, 0 no 4, A 3145 decolou 54, controle no 208. 208, 3145. 07 tem pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus com 12 nós. Vindo pouso, Olimpo 07. Controle Salvador, TAM 3145, boa tarde. 3145, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, voo direto letra. 360, direto letra, da 3145. Passou 366 já, da 3190. Da 3190, chama a torre frequência 11895. 1895. Salvador, TAM 3190, semana 9 milhas, boa tarde. Boa tarde, TAM 3190, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando, 190. Diluindo a eco, prossiga. Luiz Aeco, aguarde. Olimpo 07 no solo 56, libera a direita, prossegue via Alfa em cima da Delta para prosseguir no cruzamento da 0-2-2. Limpo 07, foi autorizado, você libera a direita, não fez o backtrack, ok? Autorizado agora, cara. Boa, limpo 07. 3190 tem pouso autorizado pistola 0, vento 120 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, na 3190. Minha 2190, chama a torre frequência 11895. Boa tarde, senhor, minha 2190. Minha 2190, continua a aproximação, guardando a autorização de pousar, número 2. Romeu Zulu, Charlie Mike, prossiga. Zulu, Charlie Mike, aguarde, número 2 para cópia. Gente, mantenha a produção e aguarde ali. Tá 3190 no solo 59, libera a direita, 121, decimal 9. 219, obrigado. É 6210, vento 120 graus, 12 nós, tem pouso autorizado, 5-0. São 3145, chama Recife, frequência 12835, alternando 251. 12835, 251, né? 3145. Tango Zulu em direto na disputa do solo. Limpo 07, autorizado o cruzamento da 1028, estacionar a frequência livre. Oceané 6210, no solo 02, libera a direita, 121, decimal 9. poderia confirmar pessoas a bordo, autonomia e o espaço que se encontra? Também taxa de decolagem em torre 1895, ajuste altímetro 1014. Paulo, boa tarde. Confirme que chama Paulo? Meia 210, prossegue Alfa, é a porta de Juliette. Romeu, do Charlie Mike, outro papel. Já da vitória da conquista, decola da 1-7, curva direita, corredor axé mantendo restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador opera. 1-3-0-8, aciona 5-4-3-2, transponder. Confirma pessoas a bordo, autonomia e o passo que se encontra? O Charlie Mike, o treinamento está correto, parecionamento, táxi da colagem, chume torre Salvador, 1.18.95, ajuste de altímetro no 0-4. A 210, informa que irá aguardar a posição 04 ser liberada. Certo, prossiga. Está autorizada a interseção, reporte para ingresso. Na 1-7. Lulu entra a Eco Edition no Aracaju, confirma? No 1620, information officer. Para cumprir o perfil de saída do corredor axé ou do corredor forte? Okay, enter. 70, runway 10. Puka departs Kazu transition via Uperu 17. Approach control frequency 120.8, squawk 5176. Clear to Recife, level 370, runway 10. Puka departs Kazu transition via Uperu 17. Departure control 120.8, squawking 5176, go 1620. 1620, readback squawk, comment, pushback and startup. Ready for pushback and start, go 1620. Clear to push and start, comment to touch. Well, 1620. Go ahead. Ready for pushback and start, stand for. To push and start. Pushback, approved. Go 1620. Já é autorizado. Repasse quando pronto para decolagem. Charlie Mike, diz até a interseção, reporte para a ingressão da 7. Tem decolagem autorizada para o turno 0, vento 120 graus com 10 nós. Zero, a Infera solicitou que você prosseguisse para a posição 04. Autorizado, alinhar e manter no certo, reporte quando pronto para decolagem. 19, aguarde. 19, está aguardando. Colagem no 7, vento 120 graus com 10 nós. Pois Salvador, está passando o Lange Eco. Estamos longe da Eco. Mantenha o corredor forte no meu pé. Assim que possível, o estimado do pouso. Decolou, irá transferir para o controle do Luiz Mãe. Do Luiz da Eco, este liberado, decolou no Zona Zero, controle no 208. 208, Mike. Do Lu Charlie Mike, decolou no Zona 1, no controle no 208. Eco, copiou? Controle, Zulu, Charlie Mike, transfere. Zulu, Charlie Mike, pelo meu pé de corredor, você reporta no farol da barra. Bota na farol da barra, Mike. Zulu, Charlie Mike, assim que possível, chamado pouso. Zulu Charlie Mike estima os 20, 20. 20, 20, 20. Salvador, Papa Tango, Zulu Engenho, está estimando o pouso em Sergipe, é o 20, 05. 20, 05, e o ingresso na terminal Aracaju? Não, 1, 9, 3, 5. 9, 3, 5, 5. taxi, go 1620. We have in a 184 on board of the Sierra Bravo Alfa Romeo, and we have a 3 hours and 6 minutes of endurance. Ready to go. Go 1620, approve the taxi via main entrance taxiway India, on the point runway 10, contact the tower 118 decimal 95, clearance 1014. Clearance 1014, clear to taxi, send your holding point runway 10, call tower 18905, go 1620. 62110, ingresso Juliette, posição 04. Charlie Mike, autorizado, nível 065. 065, Mike, graças. Clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. It's clear, line up and take off runway 10, go 1620. A 999, fique atento ao Airbus da Avianca, ingressando agora à sua esquerda, após autorizado. O pushback acionamento, chamando para um táxi. Ok, após o ingresso na aeronave no gate 4, inicia, chama para táxi, resume a 999. Autorizado Vitória, nível 160, decola 10, curva à direita na saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador Opera, 1208, aciona 5446, transponder. Autorizado Vitória, Salvador Vitória, 160, decola via direita, Coral, Golf 677, 208, 5446, 259. E 591, protegimento correto, pronto, pushback, acionamento. Patamos o Luiz Eco. O Luiz Eco, você escuta? O Luiz Eco, 2.0 milhas, afastado do Oeste Salvador, frequência livre para ingresso na terminal Aracaju, chama 1203 e fique atento ao tráfego anteriormente informado. Zero, airborne at 18, contact approach 120.8. 2085. Autorizado, porém mantenha 1.000 pés no setor. Afirmativo, pode entrar 1.500 para 1.000, graça ou tesouro. Controle, boa tarde, é o Golo 620, cruzando 2.600. Golo 620, contato radar, suba via saída Fuca para o nível 370. Fuca 370. Salvador, 1909, autorização de táxi, estamos com 115 a bordo, 0430 autonomia, alterna Serra Bravo, Serra Romeu. 6909, autorizado táxi via Índia, Pantera no 0, Tui, 1895, ajuste no 014. Ajustado no 014, livre táxi via Índia no Pantera, 10, chama 1895, cuidado, boa tarde. A senhora a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, após a Lagoinha, boa Serra Vitor 367. Lagoinha, 9, ponto 0.0. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 2.0 graus com 12.9. A linha e decola, pista 10, azul 6909. Após o ponto de frequência 1.0.8, 5, 4, 6, 5.